Eu vi isso 30 segundos quando eu coloquei o Juliette, olha, não vai. Autorizado para São Paulo, nível de voo 360 pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantém proa até o nível 030. Após curva esquerda, saída Gole, Eval. Após Eval, Sagaz. O controle Salvador é 119 decimal 35, torre 118 30, código transponder 5431. Ok, você autorizado Congonhas 360 e Peruísque 58. Decolada 228, mantém o eixo até o 030, após esquerda, Gole, Eval, Sagaz. 1935, controle, 5431, responde. 333. Correto, chame para acionamento no 333. Chama agora, pronto, obrigado. Tan 3566, autorizado Alemanha, mantém a cabeça 28. Alemanha, mantém 28, Tan 3566. Juliette, Juliette, Mike, autorizado a decolar, cabeceiro 97, vento 2, 40 graus, 08 nós. Alfa, Tango, Tango, decolarada 17. Aguarde a cópia, altímetro no 0, no 1. Cardeal 5-2, solo ao Zuno 9, livre à direita e taxiamento para o pátio militar. Autorizado a colar pista 28, vento 2, 50 graus, 17 nós. Oficial Tan 3566. Confirme. Pacal de Paus é o Fábio 4624. Ciente, aguarde a coordenação, o altímetro 10 no 1, Pacal de Paus. Solo bom, 333, está no portão 7, solicita acionamento na posição em posterior pushback. Autorizado acionar na posição, reporte para o pushback no 333. Para acionamento, reporta pushback 333. 3661, se aproximando do ponto de espera da 28, pronto. 3661, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali mantém a cabeceira 28, 3661. Paulo, é nessa 21, posição alto para pushback. Autorizado no 8, chame para o táxi 6721. Autorizado pushback, chamar para o táxi 6721. Controle 119.35. 119.35, Tan 3566. Juliette, Juliette, Mike, chame agora, controle 119.35. 119.35, grato, roda vazio. Aumente. Solo Salvador, Tan 3192. Tan 3192, prossiga. O nível 350 para Maciel, por gentileza. 350, aguarde a coordenação, altímetro é 1011, 3192. 10 no 1, Tan 3192. Tan 3661, autorizado a decolar pista 28, vento 240 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem da 28, 3661. Fala, Salvador, boa tarde, passarendo 2230. Salvador, boa tarde, passarendo 2230. 2230, mantenha escuta um minuto. Paulo Gol 333, para pushback. Confia para o solo. É o Gol 1333 para pushback. Gente, temos uma aeronave da Webjet que está sinalizando aí no 8, assim que o tráfego passar a sua retaguarda, autorizado pushback 1333. Ele vai coordenar após o Webjet autorizado 1333. Correto. Passaredo 2230, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 180, 180 direto. Decola da pista 28, após a decolagem mantenha pro até o nível 030. Após esquerda, saída Gole e Eval após direto. Controle Salvador em 119.35, torre 11830, transponder 5167. 5167. Afirmativo, autorizado 190 direto para Decolada 28, mantém a proa até o nível 030, saída com curva esquerda, vale transição Eval após DCC, 119.35, controle 1230 é a torre, 5167, eu transpondo, passaria 2230. Correto, chame para acionamento 2230. Camarada, 2230. O Alfa Tango Tango, cópia. Alfa Tango Tango autorizado, Vitória da Conquista, nível 080, decola da pista 17, após direita, saída Gole Eval direto, controle 119.35, torre 11830, código 5401. Qual é o seu pátio confirmando, Alfa Tango Tango 4 ou 5? Pátio 5. Fracionamento, torre 11830, bom voo. Alô, Pacal de Pausa, da Senhora. Pacal de Paus, está pronto para copiar agora? Prossiga. Pacal de Paus autorizado para Belo Horizonte, o nível 280, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, após a decolagem, mantém a proa até o nível 030. Após curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, Sagaz. Controle 119.35, torre 11830, acione 5434. Belo Horizonte, da Polícia 68, Decolada 28, mantém a reta 330, correu na esquerda. Gole, Eval, Sagaz, transporte 5434, 4335, correto, para autorizado o acionamento, reposta para o táxi, Pacal de Paus. Para o táxi 6721, 711, 111 a bordo, 3 horas, alternância CV. Autorizado o táxi via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera da 28, 118, decimal 306721. Ok, autorizado Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 183, web 6721, obrigado. Salvador, Torre Salvador, é o 35491 no R9 para 28 visual. Trip 5491, reporte 3 milhas de cabeceira 28, trem de pouso baixado travado. Ok, já está baixado travado, vai reportar 3 milhas, é o Trip 5491. Trip 5491, tráfego avistado autorizado, pouso pista 28, vento 240 graus, 069. Ok, autorizado pouso pista 28, 5491. Alfa Tango Tango autorizado, ingresso, reporte alinhado e pronto para decolar. Senhor, no nível 350, rota Peruísque 58, decola da pista 28, após a decolagem mantenha a proa até o nível 030, após curva à direita, saída Aro 1, transição Melim. O controle Salvador é 119.35, torre 118.30, acione 5437. Autorizado. Maceió, nível 350, rota do plano, abre o 58, decola da 28, mantém a proa até o nível 030, após direita, saída Aron, transição Melin. Controle Salvador 119.35, a torre 119.35, transfone 5437, é o TAN 3192. Correto, chame para acionamento 3192. Paulo, pacote pós para o TAC. Salvador, passarelo 2230 para acionamento. Passarelo 2230, aguarde um minuto. O tráfego chamou o solo anteriormente, confirme. É o pacote de pausa para recepção. Pacote de pausa autorizado, táxi, chame para cruzar a pista 28. 2230, temos uma aeronave aí no gate 7, finalizando o post, é uma aeronave da Gol, fique atento ao tráfego e reporte para o táxi. Afirmativo, passarelo 2230, vai acionar na posição e reportará para o post que para. Ok, o 2230 passarelo, apenas confirmando, corrigindo também a instrução, o senhor, a senhora está no pátio número 3, está autorizado aí a acionar na posição, reporte para o pushback. Reportando para a posição, obrigada. Está na página de posição 0. Solo 219-5491. Solo Salvador, 35491, pousou e livrou. 5491. Pousou e livrou. 5491, prossiga ao táxi via Alfa e Juliette. Reporte para ingressar na Juliette, o 5491. Alfa, Juliette, reportar para ingressar na Juliette, 5491. Nós. Acionamento está 3192 no meia, por gentileza. 3192, aguarde, puxa acionamento no meia. Tráfico da direita, Lazarena 33, para o táxi com 146 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Tráfico da direita, 5491. Mantenha a posição, seu 4491. Mantenha o seu 4491. O 5491 da presente está autorizado a ingressar aí pelo à esquerda e novamente à esquerda para o pátio 3. Observe o sinalizador. Ok, esquerda e após esquerda para o pátio 3, observa o 5491. Correto, no 333 confirme o POB. POB 146. Alfa Tango Tango. 7 Alfa e Golf, no ponto de espera da Golf, 118 decimal 30 no 333. E autorizar ataque Juliet, Alfa Golf, ponto de espera 183 no 333. Falou, passarei do 2230 para o ataque. Passarei do 2230, taxi pelo pátio 3 e reporte para ingressar na Alfa. Reporte antes daquilo para ingressar na Alfa. Passarei do 2230. Reportará antes daquilo para ingressar na Alfa com 22 do POV, 4 horas de autonomia, até na Salvador. Ciente, passarei do 2230. Falo, Pascal de Paulo para Silva Neto. Cabo de Paus autorizado, cruzamento imediato da pista 28 para Taxi Alfa. Cruzamento imediato para Alfa, Cabo de Paus. 3, boa tarde, continua a aproximação. Aguarde eixo da 28 livre. Aguarda a pista livre. Lima Lima, sinal 17, baixar do lado. Romeu Lima Lima, pista 17, livre, vento 220 graus, 08 nós. Posicionamento na 3192. 3192 autorizado no meio, chame para o táxi. Autorizado, chamarei para o táxi, tá? 3192. Para ingresso na Alfa, passarei 2230. 2230, mantenha a posição no pátio 3. Mantenha a posição no pátio 3, 2230. Gol no 333, tá? Vai seguir as aeronaves da Força Aérea. Dois chavantes no ponto de espera 118 decimal 30. Ok, vai seguir o chavante, ponto de espera 118.3.1.3.3.3. Agora o 3193, vento 210 graus, 08 nós, pista total extensão autorizada, pouso, pista 28. Pouso autorizado na 28, 3193, tá. O Douros prossiga. O Pascal Douros, com duas aeronaves com instrumento para Belo Horizonte, solicita autorização e orçamento. Pascal Douros, aguarde a autorização, altimetrando no 0 no 1, aguarde 2 minutos. Bom, aguardamos. Passarei do 2230, autorizado o táxi no ponto de espera da 28, 118 decimal 30. Prossegue no táxi, ponto de espera 118.30, obrigada. Pascal Douros, só confirmando, são duas aeronaves? Web 6721 autorizado, alinhar e manter cabeceira 28. Autorizado, alinhar e manter cabeceira 28, Web 6721. Torre Salvador, boa tarde, o Pascal de Paus, próxima ponte, faz. Pascal de Paus, boa tarde, mantenha ponto de espera da Golf. Então é 3193, solo aos 35, mantém a posição e chame solo, 121 decimal 9. Mantém a 219. 3 equilibrou. O tráfego equilibrou, confirme. 3193. 3193, prossiga o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa, forma na Juliette. Solo, passarinha do 2230. 2230, aguarde, mantém escuta um minuto. Oficial 3192, POB 155, 2 horas 20, alter na Aracaju. Aguarde para o táxi 3192. Aguarda. Tan 3192, táxi via Juliette após parte 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera da pista 28, 118.6 para 118.30 para decolar. Autorizado, táxi Juliette, parte 3, Kilo e Alfa, ponto de espera Golf da 28, a torre 118.3, boa tarde, Tan 3192. Boa. Tan 3193, mantenha a posição antes da... Corrigindo, ingresse pela última interseção à sua esquerda para o portão 3, 3193. Última esquerda para o 393. Tan 3193, mantenha a posição. Mantendo. Você vai manter a posição mais alguns instantes, porque a Infred acabou de nos ligar para remanejar a sua posição no pátio. Mantenha e aguarde mais alguns segundos. Afirmativo, mantendo a posição. Eu acho que dá para passar aqui. Solo, Passaredo, 2230. 2230, Passaredo, prossiga. Foi notado um desgaste excessivo do asfalto próximo à Yellow Line no encontro da Eco com a Alfa. Ciente, a Infred já tomou conhecimento dessa situação, mas obrigado aí por reportar novamente, Passaredo. Oi, Salvador, Guardião 06. Guardião 06, mantenha setor norte sobre Lauro de Freitas. Norte sobre Lauro de Freitas. Vai afastar um pouco, se autorizado, para o setor nordeste, para o sobrevoo aqui do centro da cidade. Ciente. Bacal de Paulo, autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, 08 nós. Ciente, livre decolagem, Paulo. Salvador, Bacal Douros, então. Bacal Douros, aguarde mais um minuto a cópia. Certo, Juliette, Juliette Mike, faça espera sobre a rotatória, desça para 1.000 pés, que legal, no 0, 1.1. 1-0 no 1, espera 1 mil pés na rotatória, o Juliette e Juliette Mac. Guardião 06, se mantém setor norte do aeródromo. Afirmativo, setor norte. Tinha solicitado aqui o Nordeste para sobrevoo do centro. Positivo, o Guardião 06 pode manter o setor aí que desejar. Só atenta as decolagens da pista 28. Ah, afirmativo, vai manter se afastada 28. Positivo. O Gol 648, torre, boa tarde. Passando agora a posição 364, da 28, baixou e travou a distância. Gol 1648, tráfego avistado, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 08 nós. Atento a helicóptero a efetuando pouso do setor norte do aeródromo. Certo. O 35, torre 118.30, acione 5446. Certo, vai chamar o controle. Fazer decolagem, pela 030, até a proa, até o 030, curva esquerda, saída Boni, posição Eval, até Sagaz, 119.35, eu controlo, 183, apoio, aciona 5446. 4, Pacal Douros, o cotejamento está correto, livre acionamento, repasse para o táxi, Pacal Douros. Tamará para táxi Pondos. Charlie Echo Bravo, go ahead, ground. Ground 209, Escalera Echo Bravo, request seguimento Porto Seguro. Roger, and what's your position in the drum, Charlie Echo Bravo, what's your apron? Well, apron number 3. Apron 3, roger, stand by clearance, the QNH is 1011, stand by. Stand by. Salvador, boa tarde, Zul 4064, 2 milhas do 364. Zul 4064, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. A sua escuta 4064. Juliette Jet Mike, autorizado. Correção, façam 360 pela esquerda, reporte interceptando final da 17. 360 pela esquerda, reportará interceptando final da 17, o Juliette Mike. Gol no 648, solo aos 44. Livre à esquerda, manter posição, chame solo, 1219. Manter posição, 219, boa tarde, obrigado. Azul 4064, tráfego avistado, cheque, trem autorizado, pouso, pista 28, vento 220 graus, 08 nós. Livre pouso na 28, trem baixo travado, 4064. Juliette Red Mike, intercepto final a 4 milhas da 17. Estamos a 3.7 milhas. Reporte final da 17, 5 milhas, cabeceira 17. Reportará 5 milhas. O guardião, o Juliette Mike está iniciando curva direita, irá afastar até 5 milhas. Positivo, a intenção é evitar por simultâneo com o tráfego que está prosseguindo agora para a cabeceira 28. Para evitar remetido o tráfego aí, caso venha ocorrer conflito com o seu tráfego. Gente. O Juliette Mike reportará 5 milhas. Positivo. O 333, confirme se visual com Embraer 190, curta final. Afirmo, visual 333. O 333, após pouso, tráfego autorizado, alinhar e manter, cabeceira 28. Após pouso, Embraer autorizado, alinhar e manter, 1333. Torre, o Guardião 06 está mantendo posição, aguardando a autorização para o cruzamento do campo para o litoral. A gente mantém o setor, aguarde para o cruzamento, Guardião 06. Ué? Depois de frequência 11-9-3-5-Tower-118-3-0. Charlie Echo Bravo, after departure, you have to maintain heading until 030. And the flight level cleared was 080. Your flight level 080, but you have to maintain heading until 030 after departure. As a departure, Madrid Gain 030. Altitude 030, 10 left to 080. Charlie Bravo. Correct. You are cleared for start, apart for taxi, Charlie Bravo. Natal Douros para o táxi. Gol no 648, autorizado. Última esquerda para o Uno. Última para o Uno, obrigado. Última para o primeiro, hein? Obrigado. Afirmativo, o Pacal Douros autorizado o táxi, reporte para cruzamento da pista 28. Novo táxi, reportado para cruzamento. Paulo Salvador, Papatango, Lima Quilo Zulu. Lima Quilo Zulu, prossiga. Táxi 3 para táxi, Apache 5. Liberando à esquerda, Sol 219, Azul 4064. Autoriza a cruzar o eixo da 1735. Autorizado, Guardião 06. Cruzamento do eixo da 1735. Sem Mike, Lima Quilo Zulu.